no meio dos matos, fugindo lá do quadrado. Me peguei a improvisar, cuidando da minha mente. Tô chegando no rap pra nem pensar em doidar. Vou caminho até o rio, chega me dá um arrepio, peço bênção pra entrar. Penso logo na minha gente, com a fé que nos sustenta, isso ainda vai passar. Pois sou filha viva nessa terra, ai que me der um bocadinho oferecer. Todo verde que me cerca, pra meu povo como eu não dou de ser. Pra meu povo como eu não dou de ser. Pra meu povo como eu não dou de ser. Foi me dando um tormento. Vou pro mato me embrenhar. Eu vou pro mato me embrenhar.